479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h sur Radio Arc-en-Ciel et on est le vendredi 6 décembre 2024. Et oui, on n'est plus qu'à deux semaines, un peu plus de deux semaines de Noël, donc ça approche. Donc aujourd'hui, l'émission sera un peu plus courte que d'habitude, hein, mais vous inquiétez pas, il y aura de la musique. Et en attendant, bah écoutez, surtout ne changez rien, restez sur le 96.2 FM, 92.2 FM. Avant de commencer mon émission, je voudrais juste faire une petite, parler un petit peu de, voilà, de notre soirée de samedi dernier, là, le Fado qui était organisé par Radio Arc-en-Ciel. Donc ce fut un succès. Je tiens à remercier tous les artistes qui étaient là, mais aussi tous les gens qui étaient présents. Je pense que, voilà, ils n'ont pas été déçus. En tout cas, nous, on les remercie de leur présence.

Gata, sorrir e sonhar. Agora a canção que vai a seguir é uma canção que é para o nosso amigo Rui. Rui, que é o animador do sábado à tarde, que vocês podem ouvir todos os sábados a partir das 15 até às 18. Esta canção é Atura a Tu. Ainda bem que te encontro aqui, precisava mesmo de te falar. Disseste sempre a mim, já não a quero, estou farto de aturar. Essa mulher que outrora já foi minha, quem a roubou, meu amigo, foste tu. E mesmo assim a amizade continua, e a sorrir digo-te atura tu. Quando a mulher faz perguntas sem parar, atura tu, atura tu. Quando a mulher está sempre a implicar, atura tu, atura tu. Quando a mulher diz que tem sempre razão, atura tu, atura tu. Se ela tiver por ti uma grande paixão, atura tu, atura tu. Pois é, Alex, eu já aturei essa mulher. Agora, atura tu. Ainda bem que te encontro aqui, precisava mesmo de te falar. A mulher que disseste ser para mim, já não a quero, estou farto de aturar. Essa mulher que eu colo já foi minha, quem a roubou, meu amigo, foste tu. E mesmo assim a amizade continua, e a sorrir digo-te atura tu. Quando a mulher faz perguntas sem parar, atura tu, atura tu. Quando a mulher está sempre a implicar, atura tu, atura tu. Quando a mulher diz que tem sempre razão, atura tu, atura tu. Se ela tiver por ti uma grande paixão, atura tu, atura tu. Thank you. sem parar. Aturar tu, aturar tu, quando a mulher está sempre a implicar. Aturar tu, aturar tu, quando a mulher diz que tem sempre razão. Aturar tu, aturar tu, se ela tiver por ti uma grande paixão. Aturar tu, aturar tu, quando a mulher faz perguntas sem parar. Aturar tu, aturar tu, quando a mulher está sempre a implicar. Aturar tu, aturar tu, quando a mulher diz que tem sempre razão. Aturar tu, aturar tu, se ela tiver por ti uma grande paixão. Aturar tu, aturar tu. Chilesso Musical, vlog de pura novidade. Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses silencieux, sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes maux. Tu es o fardo desse amor, eu a saudade sem dor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. Doucement tu me dis, enfin comme il te sommet. Je suis comme un incompris, timide je l'ai mal du temps. J'ai le cœur impatient, je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh mais moi, peu importe où on ira, Bali, Bali, oh Lisboa, je suis bien que je suis avec toi. Eu quero estar ao pé de ti. Amém. Ela m'assomme, moi la faute. C'est le carton jaune si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à la verre. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse, t'es ma flamme, mon César, meu amor, minha paz. T'es le premier roté, mi vida. Dame seul, mais un beijo. J't'ai tout lundi au dimanche. Ça me lève mon nom, mi amor. On écoute au Prince Tug et Dio Corona, Somos Faf. Ouais, tu sais, Faf, c'est notre ville. On finira notre vie là-bas. Soit du bon côté d'Ajustissa. On manie l'art du jour de tout part. On fait la fête avec tous nos amis. Souvent, on nous prend pour des sauvages. Mais on est fiers que tout le monde dise. Et qu'on Faf, nigga, et Faf. Esta frase, on meus amigos. Com Faf, nigga e Faf. Faf, oh, oh, oh. Com Faf, nigga e Faf.

come, come, come, come. Em qualquer hora tem fome, para comer sempre se cura. Se é gordo ou magro, português não se importa. Desde que passa na porta, não se rala com gordura. O português vive só para comer, e o seu maior prazer é comer até fartar. Mas o abeque e o camone, coitadinho, ao comer um cozidinho, a panela quer rapar. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. Pelo caminho para a sombra de um pinhal, toca de comer a merenda regada com vinho tinto. O português não come para viver, vive sim para comer, não há ninguém que o apanha. Diz muito bem quando o burro vai deitar, quero morrer congelado, quem cá ficar que o ganho. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhar. Eh oui, c'était au conjunto Nova Dança Barriga Cheia. Et on poursuit avec Kalem Viage, et ça a été demandé de Sr. Farias pour tous ses amis de chasseurs, voilà. Et donc, voilà, on lui souhaite une bonne chasse ce week-end, à lui et à tous ses amis. On écoute Kalem Viage. Minha boca, que eu quero de novo, eu quero de novo te sentir. Dança, vai dançar pra mim, a desse chão pegar fogo. Vamos já sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora a noite inteira, tá contigo é tão bom. Sai da roda e me beija, que o meu corpo incendeia. Quero que todos vejam, todo dia, todo dia. Cair a nossa roupa, eu quero de novo, eu quero de novo te sentir. Dança, vai dança pra mim, até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja, namora a noite inteira. Estar contigo é tão bom. Sai da roda e me beija, que o meu corpo incendeia. Todo dia a nossa viagem, Viagem. Vai sim, ó. Viagem. Casa da Rita, e quando lá cheguei, convidou-me para entrar. Na porta, a voz do papagaio: ouve lá, ó meu rapaz, o que é que vens aqui fazer? Em cavacado, sem saber o que dizer, eu olhei para o papagaio: o que é que me queres? Não te aflijas, não quero saber de ti. A Ritinha sabe bem porque é que eu estou aqui. Quero um beijo roubado, um abraço apertado, morro de saudades dela e também da sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal ouvi saltar. A sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal ouvi saltar. A sapa dela. Essa tua sapa. Esta semana eu fui à casa da Rita e quando lá cheguei convidou-me para entrar. Na porta, a voz do papagaio: ouve lá, ó meu rapaz, o que é que vens aqui fazer? Em cada gato, sem saber o que dizer, eu olhei para o papagaio: o que é que tu me queres? Não te aflijas, não quero saber de ti. A Ritinha sabe bem porque é que eu estou aqui. Quero um beijo roubado, um abraço apertado, morro de saudades dela e também da sapa dela. A sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela. Quero um beijo roubado, um abraço apertado, morro de saudades dela e também da sapa dela. A sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela, a sapa dela, a sapa dela no quintal eu vi saltar. A sapa dela. Sentados no comboio. esquecido. Tantas viagens fizemos, mas tu tens o melhor em casa. Deixo uma mala, tal e qual antigamente, como uma primeira viagem onde fizemos a nossa Tânia. Está crescida, tem um filho na barriga. Os avós tiraram férias, foram conhecer a Albufeira. Mais da noite do que eu. Já tenho tens que gostar de ti para saberes quem é. E assim a tua vida começa a ter vida quando fores quem é. E assim a tua vida começa a ter vida quando fores quem é. Não fiques triste que não vale a pena. Não fiques triste, não digas adeus. Agarra a vida que ela é tão pequena. Fica contente, dá graças a Deus. Não fiques triste que não vale a pena. Não fiques triste, não digas adeus. Agarra a vida que ela é tão pequena. Fica contente, dá graças a Deus. Eu vou gostar.

Obrigado por mexeres nas emoções de uma nação que te adora do fundo do coração. Que te adora do fundo do coração. Profissional do esquecimento, vida. O breu também é superação, vida. É tempo de calor, tudo tem mais sabor. Por isso, vem dançar. Fazemos um bom par. Toda a gente me diz que só serei feliz se for contigo. A banda está a tocar, todos foram dançar. Por isso vai, amor, vamos bailar os dois. O mundo vai parar quando a gente chegar. Por isso eu digo, neste verão, ai meu amor, somos o caso à sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, ai meu amor, somos o caso de sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não.

só sentir ninguém. Eu não sei viver assim. Não há ninguém por quem chame. Não há quem chame por mim. Triste sorte esta minha. Mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Solteiro é problema meu. E se eu vou casar é problema meu. E tudo que eu faço é problema meu. É a tua vida que da minha cuido eu. Já me chamaram de fado e mulherengo. Falam de mim, mas deviam estar calados. Deixem falar, vida alheia, eu não ligo. E se falam como eu vivo, façam todos como eu faço. Já inventaram que namoro e vou casar com uma solteira, filha de uma mal casada. Se eu estou sozinho, solteiro mal acompanhado, ou se vivo apaixonado, façam todos como eu faço. Eu sou solteiro, é problema meu. E se eu vou casar, é problema meu. E tudo que eu faço, é problema meu. Vê a tua vida que da minha cuido eu. Eu sou solteiro, é problema meu. E se eu vou casar, é problema meu. E tudo que eu faço, é problema meu. Vê a tua vida que da minha cuido eu. Epa! É mulher!

casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal, seja de qualquer maneira. Quero casar em Portugal, nos Açores ou na Madeira. Quero casar em Portugal, ser feliz a vida inteira. Quero casar em Portugal, seja no Douro ou na Beira. Eu vou casar em Portugal. A transmontana, mulher prendada, mulher tão bela que eu gosto tanto. Trabalhadora e dedicada, tanto em casa como lá no campo. Ela é tão meiga, tão amorosa, é sempre um doce de mulher. É tão fofinha, tem de ser minha, é uma dessas que eu quero ter. Oh, transmontana, mulher bonita, oh, transmontana, mulher formosa, é um regalo ter assim uma, bem perfumada como uma rosa. Oh, transmontana, mulher perfeita, em traços montes nascida e criada, beleza pura da natureza, a transmontana é a minha amada. Local, c'est sur le 96.2 FM. Y vi te abrazada a él, jogos de carícias e ternura. Escondi meu olhar e a um canto me sentei a beber um trago de amargura. Tu, cega de amor, nem sequer me viste ali, nessa mesa triste e ébria de loucura. Sozinho, a chorar e a morrer aos poucos tão sozinho, a pensar como fui tão louco quando deixei partir o amor que era mais que a vida para mim. Sozinho, é assim que hoje sobrevivo tão sozinho, por aí a sofrer cativo do meu erro maior, que foi dar meu lugar a outro e ficar só, tão só. Saí do café com punhal no coração, morto de ciúme e desalento. Tu, cega de amor, nem sequer viste partir quem se arrasta por aí há tanto tempo. Sozinho, a chorar e a morrer aos poucos tão sozinho, a pensar como fui tão louco quando deixei partir o amor que era mais que a vida para mim. Sozinho, é assim que hoje sobrevivo tão sozinho, por aí a sofrer cativo do meu erro maior, que foi dar meu lugar a outro e ficar só, tão só. Meu